E aí, Zona Sul, Aliança Racial, tamo de volta, rap original, samba, futebol, mulher, carnaval, é isso aí, mano, assim que tem que ser, tem que ter originalidade, no proceder no rolê, e aí, Guido, é com você. O coração batendo, no ritmo da batida, no groove tá o peso, no verso trago a rima, rap é som do gueto. É som da rua, então é desse jeito, moro? É mó postura, hip hop mundo, a força das quebradas. Falando aqui de tudo, nem aí pra nada. Polêmico, autêntico, politizado. Feeling, conhecimento, bem apurado. O ato de escrever, saber o que falar. Firmeza tem que ter, pros bico respeitar. Que doutor no ar, microfone em punho. Mais um pra perturbar, cada frase num rascunho. Marcando território, senhor, agradeço. Samba ou futebol, minha origem não esqueço. Oriente P. Ingá, Vilandrade, Piracuã, Mevana, Rebouça, salve, salve. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Oh, vem a pampa no rolê, vou chegar. Mas respeito e humildade em primeiro lugar. Leto, indiscreto, vagabundo, imperfeito. Mas onde chega o João? É, desse jeito, oiê. Tem que ter atitude, proceder. A disciplina e moral tem que vir de você. Oiê, sem atitude não existe evolução. Mas faça a sua parte cumprindo sua missão. Toda quebrada sempre tem uma disciplina. Mas vou citar aqui Parque Arariba, Regina Olinda, lugares da Sul onde cresci e me criei. Mas foi lá na 21 onde muitas fitas presenciei. Zona Sul, itinerário da pesada. Atitude, sua senha na entrada. Mas aí, moleque, não vai se envolver. Será que vale a pena querer resolver? Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Quem é quem sabe? Respeito, disciplina, humildade. Da Zona Sul, Extremo Sul, Interlagos, Santa Amaro, Iporanga, Grajaú, Cocaia, Primavera, Gastão. Os mano tão no corre, o rap é que prospera. E aí, Guido, Aliança Racial, pensamento positivo. Javan, quebrada 100%. Desde pivete black, sou funk rap. História, trajetória, a glória se repete. No som, na camiseta, no tênis, na bombeta. Estilo se vestir, de agir, muita treta. Saber se comportar em qualquer lugar. Mantendo proceder, na humilde é só chegar. Vem que vem, vou além, e os curta vão também. No rolê, se envolver e dizer Deus amém. Sempre acreditar, sempre ter fé. O dom de improvisar, de se manter em pé. É assim, irmãos, louco na missão. Valorizar, exaltar, boa intenção. Sangue bom então, grave estremece. Faz vibrar o chão, rapá, agradece. Um, dois, teste. Bandeira estendida, representando a Sul, SP, periferia. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%. Tem que saber chegar, o gueto respeitar. Estilo, conceito, quebrada 100%.